acho bizarro preso ver televisão? Por que você tá falando isso? Você acha que tinha que ficar tipo no cantinho? O cara tá preso, porra. O cara tinha que ficar tipo no cantinho, tá ligado? Tipo, com a cara na parede. De férias, cara. Exatamente, cara. Eu acho que o cara tinha que trabalhar que nem um cachorro de bugre. Eu também, cara. O cara tinha que plantar e comer aquilo que plantou, entendeu? Tinha que viver do suor dele lá. Literalmente, cara. Tinha que aprender a costurar, aquele pra fazer as próprias roupas. Tudo bem, entendeu? Davi. É, eles têm uma TV pra, tipo, de noite. Beleza, ok. Mas assim, coletivo. Coletivo, é na sala, no, tipo, no refeitório, alguma coisa assim. No Brasil, graças a Febem que eu assisti Digimon do começo ao fim, velho. Acontece pra gente. Não, mas a Febem é diferente, cara. Não, a Febem é pior de cadeia, cara. Assim, não, é pior de cadeia porque ele foi mal, como que eu posso dizer? Mal administrado. Não é nem por isso. Sabe por que cadeia é pior, FBI é pior cadeia? Porque na cadeia, habitualmente, um cara que tá preso, ele já é maior de idade, ele já é pai, ele tem esposa, tem filhos, então o comportamento dele dentro da cadeia é um pouco mais correto. Não sei se dá pra usar essa palavra, tá ligado? Tranquilo. Mas tranquilo, exatamente. Na FBI é uma par de adolescente inconsequente, né? Sim. E outra coisa, as penas são muito reduzidas, entendeu? Então o moleque até 3 meses ele sai. Então, assim, mas aí é que, como eu e o Lucas falou, aí é o problema da administração do bagulho. Sim, isso é administrativo. Exatamente, é o problema administrativo. Que ali a intenção, o cara não vai colocar na cabeça. Quando ele sair, velho, ele nem sabe o que vai fazer e falta fazer tudo de errado de novo. Falta um ponto telecurso 2000 lá dentro da cadeia. Exatamente. Você ocupando a mente do cara, você transformando ele. É uma coisa que eu concordo, porque muitos ali puxam cadeia, principalmente, puxam penas de 5, 3 anos. Exatamente. Que é o período de um curso universitário, tá ligado? Exatamente. Eu acho que matérias, como que se diz? Matérias que envolvam mais a parte não teórica, caraca. Exato, sabe? Como filosofia, advocacia, poderiam ser ensinadas e esses caras saírem formados já, tá ligado? Cara, exatamente. Ah, eu tô muito direito de fazer a filosofia da maconha, cara. Isso parece ser uma coisa bizarra, mas velho, imagina, você foi um preso lá, vamos dizer, de 10 presos, se 6 saísse ali outra mentalidade, cara, já seria outro mundo. Até mesmo porque também, o Eduardo, muitos ali, como que eu posso dizer, tem um rap que eu gosto muito do Face, do Realidade Cruel, do Face da Morte, que ele diz que o verdadeiro ladrão não gostaria de ser, tá ligado? Então é lógico que tem os babacas que vão de ralo, que se acham os malandrões e tal, mas muitos estão ali porque foi a alternativa que o cara achou pra vida dele. Exatamente. Não, a gente não concorda, mas... Claro. Explica, entendeu? Uhum. Então se o cara tiver uma opção, ele sabendo que ele vai conseguir sair e renovar a vida dele, começar de novo, você resolve metade do país. É porque rola muita lavagem de dinheiro, rola muita corrupção, tá ligado? Lógico, que eu sempre falo. O Brasil, nada do que é direcionado para aquele fim, chega a 100% da verba. E chegar a 15% é muito, cara. Cara, merenda da escola pública, de criancinha, velho. Existem canalhas que não tem o sentimento de falar, não, eu tô roubando dinheiro, tá indo direcionado a criancinha, entendeu? A crianças carinhas. Tem gente que rouba dinheiro de doação pro Nordeste, tá ligado? Exatamente. Não, dinheiro não. Tem gente que rouba kit e cesta básica, velho. Gente, eu lembro de uma... Vamos ser francos agora. Por que que brasileiro tem um bando de político filho da puta? Porque a mentalidade do brasileiro é de filho da puta. O brasileiro pensa primeiro em si, depois aqueles perto, depois aqueles que ele quer agradar, depois aqueles que ele conhece, depois aqueles que ele vai fazer favor porque conhece alguém que ele conhece, e aí sim pensa nas pessoas que não tem nada a ver com a paçoca da vida dele. Eu acho que todo mundo pensa igual, que o Brasil é um país, é só uma potência maior do que os Estados Unidos. Não, tô dizendo que ele tem um potencial, entendeu? Não tô dizendo que ele vai ser. Aí não vira, cara, o mal do Brasil é a mentalidade brasileira, cara. Aí eu completo tudo isso que o João falou. Nós nunca seremos por causa da natureza brasileira, por causa da ideologia brasileira, que nem o João falou. Depois da gente fazer esse papo assim, todo, como posso dizer, comunistinho de faculdade, eu acho que a gente pode começar a falar de Digimon, né? Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma edição do nosso podcast Switch On. Aqui é o Lucas e tô aqui para falar que Digimon é melhor do que Pokémon. Falou, valeu. Hoje aqui comigo temos Davi. Davimon Desenvolver para Negrumon. Negrumon. É, Eduardo. E aí galera, Digimon. E Christian, do Christian Ralph. Tinha um sonho ir pra Nova York. Tomar no olho do teu cu, teu filho de uma puta. Ô, sabe o que eu Você mandou aquilo lá, a Laura viu, tirou o carro, até aí beleza. No que a gente saiu, tava com o tal gigante que eles fizeram show aqui em Guarabas semana passada. Caralho! É gigante, velho! Perto da minha casa essa merda, cara. Pra vocês entenderem o que falando. Aí você viu. Mancada. Eu quero dizer que você voltou pra puta pariu pra falar desgraçado. Eu não sei o que é pior, você se parecer com o Chris, com o Ralph do Christian, né? Ou você está do lado da Gretchen, mano. Saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem te buscar. Pai, bom, galera. Hoje nós vamos falar aqui de Digimon, tratar um pouquinho assim dessa rivalidade entre Digimon e Pokémon. Não existe rivalidade. É um fato que Digimon é melhor que Pokémon. A controvérsia. Tá, pra jogar Pokémon é melhor. Agora a gente se tratando de séries, mangás e tudo mais. Digimon é infinitamente melhor. Sabe por que Digimon é melhor? Porque tem uma história, um enredo. Simples. Porque tem começo, meio e fim. Não, porque Digimon é a evolução do Tamagotchi. Então já é melhor. Cara, Digimon tem um universo muito mais complexo e vasto do que Pokémon, né? Você tem várias classes, várias ordens. Nós temos os Cavaleiros Reais, que são foda pra caralho. Tem os Olimpianos. Essa porrada de coisa aí que a gente vai tratar ao longo do cast. Agora a gente vamos começar falando qual foi a primeira impressão de vocês, ó, pra se deparar com essa série. A primeira foi assim, meio, como eu posso dizer, vai ser mais um Pokémon, entendeu? É mais pra... Porque veio na época que tava vindo Pokémon Unstuck, tava vindo... Isso, exato. Se assim, não me engano. Só que Pokémon veio lá na Record e, assim, pegou mais a criançada. Assim, não pegou mais nós, assim, que na época era adolescente, assim, já um pouco mais velhos, né? Então cativou mais a criançada. Aí quando começou a passar a chamada do Digimon na Globo, lá no programa da Angélica, aí eu vi e falei, ah, só por tanto isso que eu comecei a ver, já tava mais ou menos, acho que uns 10, 12 episódios já. Eu falei, ah, essa porcaria aí deve ser chato pra caramba. A minha primeira impressão foi, que porra é essa? Que começar com a Angélica cantando, velho. Ah, não, isso foi também... Não tô falando mal da Angélica, nada, mas isso a música de abertura original... É fantástico. Eu vou falar agora. Eu acho Butterfly foda, o caralho. Mas essa música, ela é tão ruim, mas tão ruim, que ela é boa, cara. Esses Digimon digitais, esses Digimon são campeões. Porque é tão ruim, cara. De rap, né? Exatamente. Americana, que ripara aqui e botaram a Angélica com o chapéuzinho de seu Madruga. É tão ruim que aquilo lá ficou legal e eu gosto mais do que eu gosto de Butterfly, cara. Não, você não gosta mais. O que você gosta é do sentimento é nostálgico. Exatamente. Não, eu não estou falando da qualidade musical. Em um momento eu falei que é uma obra-prima. Mas falou que é bom. Exatamente, falei que eu gosto. Assim como eu gosto de Batman Cavaleiro das Trevas 2. Bem, é o seguinte. Eu, particularmente, conheci Digimon na FEBEM e eu zerei Digimon 3 vezes, as 3 vezes que passou na Angélica eu assisti. Era requisito pra sair da FEBEM, você tinha que zerar 3 vezes. Era, Digimon e Vizinhança do Barulho. Eram duas coisas que reprisavam sempre. Certo, sou que não tinha One Piece na época, hein? Graças. Não, eu não queria sair mais, né? Aí eu ia querer ficar até o final, ia estar até hoje lá, né? Ia morrer lá, na verdade, porque essa porra não acaba, né? Digimon. E assim, eu gostava, velho, porque via numa leva, logo na sequência, de Cavaleiros do Zodíaco em relação ao anime, né? Então eu sempre curti, tipo, Shurato, Super Campeões e tal. E aí deu uma parada, a Manchete fechou, né? Fechou as portas, então a gente ficou muito carente dessa questão de animes. E os dois animes que estavam ressurgindo foi Pokémon e Digimon. Como Dragon só passava a Globo lá. Até na... Dragon Ball Z também veio nesse pacote. É, assim, Dragon Ball Z já passava na Globo, né? Confesso pra vocês que nesse cast eu só vou falar sobre Digimon 1, porque foi o que eu assisti, porque eu não assisti o 2. Quem sabe vocês não despertem. Existem coisas que eu a minha missão de vida é passar pras minhas filhas, principalmente pra minha filha mais velha, que ela já tenha uma idade de entender algumas coisas. Entre elas é o filme História Sem Fim. Eu tenho em DVD original 1 e 2. Eu achei o 1 pra comprar, mas eu não comprei na época, mas eu ainda tem. O 3 original aí, eu aceito. Esqueceram de mim 1, porque não passa mais essa portaria, que é um clássico. Na Band passa. Passa na Band? Passa na Band, assim como a Band passa Karate Kid com a dublagem original, não aquela merda que o Sr. Miyagi agora tem a voz do Sr. Siriguejo. Digimon, que é obrigatório, é o anime. Esse anime, velho, por incrível que pareça, mano, ele tem um... Não estou sendo preconceituoso, tanto é que eu assisti e gostei, entendeu? E assisti num ambiente mega hostil, velho. Imagina você no meio de uma parte de criminosinhos, pequenos criminosos, vibrando lá com o Patamon, vibrando com o Teiumon, tá ligado? Então... Se você vibra com o Patamon, com o Teiumon na Febem, velho, você ia ser muito bulinado, cara. Não, bulinado não. Febem e bulinado não são palavras que combinam. Não, é exatamente isso que eu quero dizer. Mas assim, mas ele tem um ar mais sutil, tá ligado? Ele é um anime mais leve, muito colorido, digamos até feminino. Eu penso o contrário, cara. Eu já acho ele mais melancólico em alguns pontos, um pouco mais sombrio. Não, a trama dele é pesada, a trama dele final, é muito bom. Primeiro vilão, Devimon, um bicho preto com as asas rasgadas e tal. É um carro preto digital, velho. Mas o que eu tô querendo dizer é que a estética dele, visualmente falando, diferente de Death Note, tá ligado? Quem olha Death Note fala, putz, esse bagulho é sinistro, velho. Porque ele é dark, ele é pesado, e Digimon é muito colorido, tá ligado? Até mesmo da época, tipo Dragon Ball Z, que era os caras... Isso. E até comparando com o seu Ark, né? Que é o Pokémon. Concordo, cara. A questão é que o Digimon, por falta de palavra melhor, colorido dele, se acaba nos traços dos personagens. Porque a trama, ela é muito séria. Se a gente comparar, então, com Pokémon, porra, é até maldade, cara. Pokémon não tem história. Sim, é sempre a mesma coisa. Episódio do dia, ajudando o Pokémon do dia, o treinador do dia, eu acho que chega na linha do Pokémon BR. Eu nem gosto de comparar Digimon com Pokémon, cara. Entendeu? Porque é desleal. Você vê... Assim, na concepção dos animes, foram feitos para dois horizontes totalmente diferentes. Pokémon é direcionado único e exclusivamente para criança, entendeu? Para entreter a criança, entendeu? Para vender boneco, para vender videogame, entendeu? Pokémon foi feito para isso, entendeu? Agora não. Digimon, apesar dele ter expandido para outras mídias, o foco dele realmente é na história. Sim. Ele passar uma mensagem para quem tá assistindo. Eu digo até mais. Cavaleiros tem esse negócio de amizade e tudo, mas a ideia de companheirismo, de fazer as coisas em grupo, que Digimon passa, cara, Cavaleiros não chega nem aos pés. Eles têm muitos conflitos internos até do Magic. Exatamente. Entendeu? Tem os personagens clichês? Tem, né? Era justamente isso que eu ia falar sobre os personagens. Ele não tem um pezinho na mesma pegada dos Power Rangers, sem mecha e em animação? Os personagens são muito caricatos, né? Inclusive isso. A Kari e o Tailmon, que são os renegados que depois voltam pro lado da justiça, né? Sim, são os personagens clichês. Assim que hoje em dia, né? De hoje que os animes... Só faltou um negro, né? Não tendo. Que os animes têm. Não, mas tem um que se caracteriza como negro ali na história, que é o... Que é o TK? Não, fugiu o nome. Não, o TK, né? O Matt, né? Isso, entendeu? O Marreta, assim, ele se caracteriza ali meio pouco. O Matt é o melhor personagem daquela porra daquele anime. Sim, ele é um malandrão, né? Não, sai rebocando, tá na porrada, tipo, vai tomando seu cu. Eu não acho não, cara. Assim... Divergentes opiniões, claro. Para mim, o melhor personagem dali é o Whis. O nerdão. Não, o Whis é foda. Ele não é nerd. Ele não é nerd, cara. Entendeu? Ele é inteligente. Ele é o Rick, né? Entendeu? Ele é o gênio. Ele que põe a... E o mais medroso, né? Apareceram no computador dele, sacou? E ele é o mais medroso da turma também, né? Não. Então, o mais medroso é o Joe. É o Joe, que é dublado pelo... Seiya. Pelo Rex. Então, para mim, eu gosto do Whis. Entendeu? E eu fico puto que o Digimon dele é o mais fit de todos, cara. Ah, mas o Tentomon é muito maneiro, cara. Não, sim. Cara, pirava, velho. Era o Tentomon e o Gabumon, cara. Eu achava muito foda isso. Gabumon é foda pra caralho. Tentomon é top 2, cara. Agora sim. Claro que a gente vai falar mais pra frente, né? Por exemplo, são divergentes. O meu personagem é o Easy. O Digimon que eu mais curto é o Gabumon. A Digivolução que eu mais, acho mais da hora é o Wargreymon. Acho que é unânime, né, velho? É, acho que é unânime, né, cara? A evolutiva do Agumon, cara. É tanto que o melhor personagem. Apesar de eu achar o Wargreymon muito foda e a cena da Digievolução dele espetacular, pra mim, o Angemon é a Digievolução mais foda de todos. Porque é um merda, esse nível é o último mais forte dos oito. Eu vou falar uma parada muito zoada, vocês vão tirar uma da minha cara. Mas toda vez que eu vejo o episódio que eu patar a mão de Digivolve pela primeira vez, eu choro, cara. Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo. Esse foi o episódio que demarcou. Não, isso aqui não é cópia de Pokémon. Isso aqui é uma coisa completamente diferente. Não, porque ele entre aspas se morre. Deixa ele se despedindo, né, cara? Puta, o moleque totalmente se morre, complexo. Sabe o que aqui? Sabe o que é mais assustador pra mim nessa cena do Angemon morrendo? Ele vai, suga o poder de todo mundo, vai atacar o Devimon fala, não faz isso, você vai morrer. Aí ele, tudo bem, eu tenho que fazer isso. Vai não morrer, botando isso jogado! Pode parar, você não sabe o que está fazendo, você vai se matar! Eu não tenho outra escolha. Não importa o que acontecerá comigo. Tolo, você é um idiota mesmo, Angemon. Você não devia ter gasto todas as suas energias. A Ilha Arquivo não é a única coberta pelo poder das trevas. Existem Digimons muito piores e mais poderosos atravessando o oceano. Vocês estão acabados. Fica. Nos encontraremos de novo. Se você... Vai, mata o cara. E tipo assim, ele não cai e vira luz e tal. Não, você vê ele dissolvendo, cara. É dissolvendo e sorrindo pro TK. Tipo, você pode entender. Nos encontraremos de novo se você quiser. Exatamente. E fala assim: ah, é só dados. Cara, mas você tá vendo um bicho que salvou todo mundo sendo literalmente desconstruído, cara. Isso é... Não é questão de ser só dados. Foi uma coisa que vocês falaram que é totalmente diferente da relação que tem com o Pokémon. Que é o laço entre os personagens. Sim. Sejam eles humanos ou digitais. Tanto é que tem vários outros personagens secundários, que a gente vai falar na frente, que também tem uma trama muito importante. Você sente a perda deles, entendeu? Sim, o Leomon. Nossa, o Leomon, principalmente. O Leomon, o Dromon. Sim, tem vários outros personagens que entendem o que tá acontecendo, o porquê daqueles moleques terem caído naquele mundo, né? E eles se importam. Então, assim, é uma trama muito profunda mesmo, velho. Pra quem achou no primeiro, jamais vai imaginar. Respondendo a questão da pergunta da impressão, a pessoa que for assistir de primeiro vai cheia de dedos, vai cheia de preconceito. Mas se der uma chance, pelo menos pro primeiro Digimon, que foi o que eu assisti, cara, é apaixonante, mano. Cara, é sensacional. E o negócio não vai aliviar, tem algumas fases. Até que eles vencem até o Devimon, e depois eles voltam parcialmente pra Terra, né? É, eles vão atrás da mina lá, né? Da Terra. Isso, exatamente. Então, não vai aliviando. Tanto que quando chega na reta final ali, dos últimos episódios, que aparece o Pinocchimon, aparecem os grandes mestres, né? Cara, o negócio fica punk, o grupo se divide, morre um monte de personagem, o grupo se divide. Dudu, mas pra mim, a melhor saga de Digimon... Mas você que tá ouvindo, se você não acostumou a dizer o que a gente fala o que a gente lembra na ordem que a gente quer. O podcast é tipo o tarantinês. A gente a gente faz o que quiser. Exatamente. Caraca, João, palmas pra você. Você definiu muito bem o Switch Homos. É um podcast editado pelo Quentin Tarantino, velho. E com a pegada do Michael Bay, entendeu? Pode crer. Não, porque falta uma gostosa. Ai, é viel. Digimon, Digimon, Digimon. pra mim, a melhor saga e a saga mais tensa de todas é a do Myotismon. O Myotismon, ele é o meu vilão favorito de Digimon, porque eu acho ele muito espetacular, e ele é o primeiro Digimon que, tipo assim, ó, ele tem a aparência de eu sou fodão, e ele realmente é fodão. E o principal é que ele foi pro mundo real, cara. Sim. E ele botou os pais dele dos escolhidos tudo hipnotizado. Aquela parada, que ele, na hora que ele chega lá e ele aparece dentro da carruagem, pega a mulher, toma sangue das mulheres, bem Drácula mesmo. Tipo, pode parecer meio imbecil, mas você vendo dentro do contexto, é fantástico. E ele é um vilão muito poderoso. Muito. E tão poderoso que ele volta como vilão supremo. E ele tem um dos melhores assistentes que tem, que é uma espécie de Gollum, né? Que é o Pico Devimon. Né? É o cara que cria as intrigas. Na verdade, você vê como é que as linhas evolutivas também estão sempre conectadas, né? Porque em algumas cadeias evolutivas o Devimon evolui pra Myotismon. Você vê uma graduação de poder. Não, e ele volta, interessante. Ele volta como o último vilão do segundo ano, né, cara? Pokémon 2. Ele volta como um vilão supremo. Olha, eu não sabia disso, hein? Ele tem mais uma evolução. É Malo Myotismon. Exatamente. É Malo Myotismon. E o Malo Myotismon era muito mais poderoso. Sabe, você lembra do final de Digimon? Que apareceu o Apocarimon? Sim. Uhum. Então, o Malo Myotismon é daquele nível pra cima. Pra cima, exatamente. Imagina aquele bicho ultra poderoso. O Myotismon vira um bicho mais poderoso. Tá, é feio pra caralho. É feio. O design tava dormindo na hora. Mas o bicho é muito roubado, cara. Ele é muito poderoso. Tô pensando assim, cara, pra quem necessariamente os criadores iriam fazer contar essa história, né? É, eles porque eles fizeram o desenho com traço infantil, colorido, entendeu? Mas uma trama tão sombria, tão séria. Peraí, que tem um Digimon atacar na cara do Lucas. O Arurumon aqui, tá. Tá, Digimon. Ela é tão séria, tão sombria, que eu ainda não tive coragem. Eu ainda não quis apresentar ele pro Roger assistir, entendeu? Eu quero que ele tenha um pouco mais de idade, assim, acho que uns 8 anos, pra ele começar a assistir Digimon, entendeu? Porque a criança, uma criança de 4, 5 anos, vai olhar e vai achar bonito, né? As transformações e tal. E como não tem um comercial de brinquedo pra sustentar. Dudu, eu acho muito bom você não colocar o Roger pra ver, porque, sinceramente, cara, Digimon tem algumas coisas lá que são muito pesadas. Principalmente o Roger, que é mais novo. Cara, que... Pensa nomes, igual os 7 Lords das Trevas. Também, cara, mas nem é tanto isso. Se você olhar lá aquele negócio do Devilmon, aquela cena que ele derrota todo mundo, que o bicho vai pegar o Patamon e o TK, que é o mais novo, que geralmente é o que a criança se identifica. Ali você já promete, quando aparecem os brasões, que o Tai fica forçando o Agumon a evoluir, que ele vira o Skull Greymon. Isso, eu ia falar aquilo disso. Aquilo é forte. Skull Greymon é uma figura que assusta a maioria dos Digimons. É um Digimon mestre, e seus movimentos são destrutivos e muito violentos. Também tem assim, na hora que a escuridão começa a tomar conta, né? Dos personagens, que toma conta do Matt. Negra lá. Não. Aquela escuridão envolve eles, assim, eles, tipo, caem numa caverna negra, assim, porque eles só estão tentando resgatar a Sora. Isso, a Sora também cai, que eles estão com pensamento negativo, cara. Então, aí o Matt acorda e fala, não posso ficar pensando negativo, senão a escuridão do meu coração vai atrair a escuridão pra dentro. Cara, isso daí é muito, muito meticuloso, entendeu? Porque isso acontece na vida real. Não é fantasioso, mas acontece. Se você tiver pensamento negativo, você vai chamar coisa negativa pra você. O próprio Pokémon tem uma cena, ele conversando com os escolhidos, ele começa a se ferir, falando que eles também sofriam, mesmo os Digimons tipo vírus, sofriam por não poder desenvolver, por não ter parceiros e tal. Escutem. Nós fomos confinados ao frio das trevas, enquanto vocês estavam juntinhos se divertindo e rindo. Mas por quê? Amigos, estão todos bem? Estamos. Eu estou bem, Tai. Não fizemos nada de errado, fizemos? Por que vocês podem rir e sorrir? E por que devemos gritar e chorar sempre? Eu não aguento mais. Nós temos emoções. Nós também choramos com lágrimas. Quem tinha o direito de nos forçar a desaparecer deste mundo? Nós queríamos viver. Queríamos viver. Nós queríamos sobreviver. Nós queríamos ter amizade. Queríamos ter justiça e amor. Nós queríamos ser úteis ao mundo. Entenderam? Vocês querem dizer que não éramos necessários a este mundo? Vocês são insignificantes! É, que é o plot do Teimon, né? O Teimon, ele é revoltado a princípio porque o parceiro dele não aparece, né? Exatamente, se a gente for pensar, a vida do Teimon é uma merda. Exatamente. Eu acho esse Digimon foda pra caralho, velho. Eu me identifico muito com ele, mano. Donald, né? É a questão da paciência de você perder as esperanças e começar a fazer merda porque, por causa de um detalhe na sua vida que não deu certo. Mano. Ainda mais quando ele vê aquela retrospectiva lá, né? Aquele ser toma conta da arma do Tai e ela começa a passar aquela visão de como eles foram escolhidos. Akari, eu tenho que falar um negócio. Eu amo a dublagem de Digimon inteira, mas eu odeio a voz da Akari. É muito chato. Caralho, velho. Não é contra a dubladora, mas a voz é chata. Eu já falei com a Akari. A voz dela ainda não ajuda? É, verdadeiramente. É, bem complicadinho mesmo. E ela vê, cara, tipo, o ovo dela caindo, assim, né? Ela fala, ah, então foi por causa disso que eu fui criada sozinha, pá, entendeu? Tipo, você vê que ali quando ela viu as cenas, ela, puta, eu passei tudo de ruim na mão do Biotismon só porque o cara deixou cair. Pô, tem uns pormenores ali bem expressivos, cara, nos traços de cada personagem. Bom, pegando esse gancho, vocês ficaram sabendo que vai ter uma nova saga de Digimon que vai ser baseado novamente, né, nas aventuras do Tai e do grupo do Digimon Adventure. Exatamente. Né? E isso, desculpa, Cavaleiro do Zodíaco, mas acabou toda a minha esperança com você. Eu tô me fudendo agora com a Legenda do Santuário. Eu quero ver a série do Digimon, cara. O que vocês esperam dessa série? Cara, eu tenho dois sentimentos. Primeiro é um que eles caguem, façam Cavaleiros Ômega, o Digimon. O Capitão Óbvio. Capitão Óbvio. Eu tenho dois sentimentos. Um que eles façam uma merda e o outro que eles se acertem plenamente. Não, eu tô muito animado. Não, Davi, não tem o meu termo nisso, né, cara? Não, velho, ó, eu particularmente, assim, eu não assisti todas as sagas. Eu tenho um problema muito sério em comentar em relação a qualquer lançamento novo. Não precisa perder tempo, não, cara. Eu vejo porque eu gosto de Digimon, cara. Não precisa perder tempo, não. Então, é aí que tá o grande ponto, entendeu? Eu também tenho um carinho muito grande. Então, a minha expectativa, se for com os personagens originais da primeira série, é altíssima. Porque, se eu não me engano, é só o Tai e a Kari que permanecem nas outras sagas, né? Não. Não, mas a história protagonista, com o protagonista são os dois. Só TK e a Kari, né? E até imagina a terceira. Que foda, vai. De tomar um nerf fudido. Nerfaram eles foda. Eles perderam, ficaram muito mais fracos do que os games do Kero. Eles são os personagens principais mais secundários que existem, né? Sim. Era pra gente chegar já de senpai, tá ligado? Metendo o pé na porta e foda-se. Mas se você ver no Digimon 2, todo Digimon evolui, fica forte e não sei o quê. Quando o Patamon é meu Digimon favorito mesmo, tá? É isso, sou fanboy mesmo, foda-se. Mas quando o Patamon vira Angemon, você vê a discrepância de poder dele pros outros Digimon da série. O Patamon vira Angemon e a Teomon vira a Angelwoman. Cara, você vê os dois ali, é uma discrepância com relação a todos os outros Digimon. Sim, só equilibra quando vem a próxima digievolução dos cara, outros, né? Só equilibra quando tem a digievolução de DNA. Sim, que transforma. Será que isso? Só teve uma cena que o Rony Angemon deu Paula no Black War Greymon, mas fora isso, eles foram bem mal aproveitados. Será que esse nível de poder explica por causa do brasão? Por exemplo, do TK é o brasão da esperança. E aí a gente entra naquela filosofia do Sandman, que sim, a esperança é a última que morre, por isso que é a mais fodona de todas. Na verdade, o que acontece? Em Digimon existem vários grupos, classes de Digimon. Por exemplo, o Angemon, ele a cadeia evolutiva dele que termina em Seraphimon, até o Mon terminando em Ofanimon e o Flotimon terminando em Querubimon. Os três foram os três de mundo. Peraí, pelo que eu li, o último estado de evolução da Patamon é o Tintiromon. O Tintiromon, que é o cachorro. Da Patamon não, respeita, velho. É o Patamon. Não, tem o monstro, tá falando. Não, tô falando do Patamon. Termin. Pelo que eu li, eu não tô falando que eu estou não, falando. Não. É o Tintiromon, que é aquele cachorro do História Sem Fim, do Digimundo. Não, você tá confundindo com o Holidramon, porque o Teomon da casa, ele evolui pra Holidramon, depois de Angelomon. Mas também tem a cadeia evolutiva que acaba em Ofanimon, que é uma Angelomon cheia de armadura, bufada, sacou? Uhum. Então assim, esses três fazem parte dos três arcanos do Digimundo, são aqueles que protegem o Digimundo. Você tem, por exemplo, o Omnimon, o Omegamon, ele faz parte dos Cavaleiros Reais. Então esses grupos que defendem o Digimundo, eles tendem a ter um poder muito maior. do que os outros do mesmo estágio deles. Sim, mas isso não... Assim como as versões corrompidas deles, sabe? Sim, mas isso não ofusca o poder do Agrimon, entendeu? Do Zudomon, entendeu? Isso não ofusca o poder deles. São Digimon, são Digivoluções muito poderosas, entendeu? Tanto, toda vez que o Zudomon Digivolve, cara, com aquele martelo, porra... Não, e aí eu abro um parênteses, desculpa, Eduardo, eu já te cortei umas 3 vezes, cara, mas, puta, eu fico empolgadaço falando de Digimon, porque eu tenho um carinho muito grande, mano. E aí, falando em Digievoluções, a gente tem que abrir um parênteses pra Braveheart, da Yumi, né, da... Como que é o nome? Cara. É, do cara, né? A Yumi Miyazaki, isso. Caraca, que música foda, velho. Que ela te põe no clima isso mesmo, né? Isso é guitarra, você... velho, é do caralho. Você fica ali, caralho! Tipo, é uma música que te põe no clima, que te faz realmente acreditar que aquilo tá acontecendo, né? Olha, eu não sei se você era muito criança e era ingênuo pra caralho. Eu desafio qualquer um que viu Digimon na Globo e tal, ouvir aquele comecinho da música e me emocionar. Eu desafio, cara. Eu emociono agora de lembrar, mano. Eu me emociono agora de lembrar, velho. A introdução, não precisa nem ouvir a música toda. A música toda é foda. É, Digimon é lotado de música boa. Tem temporadas que são uma bosta, mas que tem músicas... A minha preferida é a do 2. A do Digivolução do 2. Deixa eu ver. Cara, é brutal. Essas duas então, músicas... a trilha sonora de Digimon, ela é muito fantástica. Ela é realmente emocionante. E aí que você vê a diferença. Não tem como não comparar Digimon com Pokémon, porque... É, são primos próximos, mas você vê a diferença, porque a música, eu tenho um blog que fala sobre música, o Conversa aí Fora, né, e eu estudei um pouco a história da música, então desculpa aí, e ela tem um... É, desculpa se eu tenho um pouco de curso. Momento da vida bacana. A música, ela é muito importante para quando você quer contar uma história. A trilha sonora é muito importante. Hoje em dia, principalmente com MP3, portáteis, você não fica mais sem ouvir alguma coisa. Você sempre tem uma trilha sonora na sua vida. Então, assim, as músicas de Digimon, elas expressam qual que é o plot do trama, tá ligado? A trilha sonora deles foi muito bem composta. Aquela música que toca quando o narrador já fazia a retrospectiva do episódio anterior. Nossa, porra. Quando eu curto uma trilha sonora, eu baixo mesmo. Entendeu? Trilha sonora, que é só orquestrada, eu gosto muito. Então, eu tenho um ouvido assim, meio acostado pra essa trilha sonora. Então, cara, quando ele vai começar a falar, assim, antes ele começa a tocar aquele toque assim, você já fica ainda mais quando é um episódio que você. Tipo, entendeu? Eu só fui ver isso de novo, essa qualidade musical em trilha sonora. Quando eu assisti Prólogo do Céu, cara. Ah, pera aí, mas também tá música de Cavaleiro Zodíaco, a trilha instrumental de Cavaleiro Zodíaco é espetacular, né? Cara? É outro nível. Outra coisa, né? Eu tenho todos os 20 CDs, cara. Pois bem. Vamos falar aqui dos filmes. Eu só quero falar um negócio. O Matt é foda, cara. O Matt e o Tai, cada 10 episódios, os dois caem na porrada, velho. Sim, velho. Aquela luta que o Garurumon mata o Pinocchimon e o Orgrimmon assim, por que a gente tá brigando, cara? Eu não sei, mas o Matt quer lutar, então eu vou lutar com você. E os caras tipo, deixa eles são amigos, eles se entendem. Quem ali tinha nível pra apertar um dos dois? Teomon falou, meu, eu não... Deixa se matar. Eu não acho certo eles lutarem, mas você pode fazer alguma coisa? Eu não posso, então, ou seja, mais uma, elas são... E a devolução dela é poderosa. Mas tu tem um nível perfeito. Interessante a fidelidade dos seus Digimons com os seus Digis escolhidos, né, cara? Porque os Digimons são tudo amigo, mas, ó, né, desculpa, mas o meu dono é tipo dois cachorros, tá ligado? O meu dono quer que a gente brigue, irmão. Então. Cara, é foda o Gabriel chorando, velho. Eu não sei vocês, mas eu acho que os Digimons se dão tão bem, assim, se completam tão bem com os Digiscolhidos, porque eles são meio que avatares dos próprios Digiscolhidos. Sim. A personalidade, né? Exatamente. Ele não é necessariamente igual, mas ele parece... Enquanto é assim, ele se completa. Tipo, Tentomon e o Easy. Vocês assistiram um filme chamado Bússola de Ouro? Muito ruim, entendeu? É, Bússola, né? Isso. É totalmente diferente do livro, né? Sim, que cada humano tinha um animal que representava o seu espírito, um negócio. Eu dei uma piada quando passou no SBT, mas não prestei atenção. Então, eu acho que Digimon pegando essa linha de jogo, mais ou menos isso. Os Pokémon são mais ou menos como se fosse um sentimento, como tivesse alguma coisa a ver com seus donos. se a gente percebe essa questão da amizade entre as duas partes, uma reciprocidade muito maior. Um laço bem mais profundo. E é legal, assim, que até o Medroso lá, que é o Jojo, ele fica corajoso, assim, na reta final. Vamos falar a verdade. Quando ele desenvolve o prazo do mundo pela primeira vez, que ele tá se afogando lá e tal. O Joey não é medroso. Não, ele é lógico. Ele é lógico. E ele sente sempre muito medo porque ele é o mais velho, ele acha que ele tem que cuidar dos outros, mas... Tem medo de não ser tão forte quanto os outros e uma tal. Uma pressão autoimposta, cara. Isso, por isso que eu... Isso é muito típico do próprio japonês, do próprio povo japonês, essa questão. Aham, e se você olhar, você vê o irmão dele é completamente diferente dele. O irmão dele ele vive no armário, tipo. Então, o irmão dele, ele é muito, tipo, aquele papo que eles têm lá, que se você olhar é meio nada a ver, mas ali você entende o Joey e você vai entender ele melhor no 2, cara. É Digimon uma parada muito foda, cara. É. Então, e Digimon, nada testes de plantão. Se você for pegar os próprios Digimons, eles lembram muito a cultura dos bijus, né? Porque é vento, terra... Do Digimon 3, né? Na verdade, eles englobam muito a cultura japonesa em geral. Por exemplo, no Digimon 3, isso fica bem evidente quando eles fazem, como eu citei agora, que o Bimon, mas eles fazem referência aos quatro animais sagrados que protegem, né? Aquela porra toda lá. Se a gente vai citar alguma coisa que faz referência ao universo japonês com as criaturas sagradas, vamos citar Yu Yu Hakusho, porra. Não vamos citar Naruto num podcast de coisa boa, seus filha das putas. Vai levar um tiro nesse curso, filha da puta! Não somente o nome, mas também... Azulodumon, própria... Zutsemon, tem o dragão, a fênix, a tartaruga, o tigre. A própria classe dos Digimon, entendeu? Por exemplo, o Garumon é um Digimon de terra, velho, junto com o Patamon. Tá entendendo? O Digimon planta. Aquela vespa. Caraca, esqueço o nome, que é o do próprio Digimon. Esse é o podcast Switch On, galera. Aqui quem tá falando é Elcio Sodré, dublador do Shiryu. Fiquem com o meu Cólera do Dragão. Só eu acho a Mimi muito jogada na série. Ela é muito jogada. Não, ela, cara. Ela não tem função. Ela não tem função. Ela quer ter esse personagem clichê, entendeu? Ah, princesinha, né? Ah, mimadinha. É meio um personagem norte-americano, mais ou menos. Isso, assim. É, que tem um pokémonzinho feio, que depois fica bonitinho. Ok, mas vocês há de convir que dentro do grupo, ela é a única sem função. Não, cara, porque tem episódios que ela é muito importante. Fica porque assim. Ela não se destaca, mas ela tem ela a sua função. Ela não se destaca, mas ela tem a sua função. Entendeu? Tem uma hora que ela chora porque todo mundo tá brigando, entendeu? Aliás, a evolução do Digimon dela é justamente por causa disso, porque ela tá chorando, né? Exatamente. E é no momento. Mas sinceridade, mas seria mais relacionado à acessibilidade, né? Isso. É no momento assim que acho que todo mundo dizimado, se não falha a memória. Eu não lembro a desevolução do Togemon pra Lilimon, não tô muito lembrado, mas... É pra lutar contra um Black Tyrannomon. Isso, e ela chora. Em vez de matar ele, ela consegue purificar ele, sacou? Com um colar de flores, só que aí vem o Metsumon e mata ele. Assim, mas antes pesado, cara. Mas antes disso ela chora pra caramba, né? Tá todo mundo ali perdendo a batalha, e ela chora, e aí que o Digimon dela... É, Super Digimove, né? Pra Lilimon. Caraca, eu tô aqui no YouTube vendo as Digivoluções e eu tô vendo aqui a Digivolução do Garurumon e puta que me pariu, hein, mano? O Erigaru voando pra lua, mano, colocando a luvinha e caralho. Isso é muito legal. Lembra muito aquele personagem daquele jogo, Darkstalker. Olha, isso é muito legal, mas eu acho que a fase extrema, o Metal Garurumon, ele é foda, mas eu acho que ele seria mais maneiro pra mim se ele fosse em pé, que nem o Garurumon. Não, o Garurumon, eu tô falando. Existe uma forma dele em pé, que é o Metal Garurumon com o anticorpo X. Esse eu nunca vi. Mas isso apareceu aonde? Apareceu em filme e nos jogos. Cara, eu só vi o filme que passou na Globo, cara. Se você jogar no Google Imagens, você vê. Foi Digimon o filme. Existe um universo muito mais extenso daquilo que a gente vê na mídia televisionada, cara. E é muito interessante de você ver isso aí. E falando nisso, você assim que se interessou por Digimon, vai se interessar em ver essa nova série que deve pintar no que vem, cara, assista pelo menos os dois primeiros Digimon. e o 2. Se continuar a mesma pegada, sim, eu acho que eles vão fazer muita referência a essas duas temporadas. Então, corre grande risco de ficar boiando os acontecimentos, que, principalmente da primeira. Tem muita coisa que acontece ali que caracteriza os personagens do segundo. Entendeu? Tanto que quem vai assistir o segundo e não assistir o primeiro fica ali meio... por que tá acontecendo isso, entendeu? Quem que é esse Tai? Então fica meio... Porque tem o Digivice negro, entendeu? Tem um monte de coisa assim que... Eu falando isso, o Davi, que não assistiu, já tá meio perdido na história, entendeu? Então eu acho que tem que tentar... Sim, eu só dei uma pincelada na segunda temporada e eu sei que a Kari e o TK, eles estão ali, né? Eles são os principais secundários, digamos assim, né? Porque eu acho mó errado isso, porque, pô, os moleques estão na pegada desde a primeira temporada, né, mano? Deixa continuar a história a partir do ponto de vista dos caras, né? Por gentileza, alguém me explica que porra de música é essa da Digievolução do Holy Angel, mano? Que é uma porra de uma cornetinha mexicana safada, mano. É uma corta tesão isso. Com o escudo de raio no braço esquerdo e a espada Excalibur no braço direito, é um Digimon sagrado. Ele tem uma arma poderosa, o Portal do Destino. É o dia do seu julgamento! Eu acho que eles tentaram fazer uma trombeta, mas não tinha uma tá na hora. Você lembra de algo dramático. Exatamente, eles pegaram a vuvuzela. É uma corta tesão isso, velho. Não, e falando em coisas engraçadas, é outro ponto também. Digimon é muito sério, mas Digimon também é muito engraçado. Ah, sim. Um dos episódios que eu mais gosto é o Agumon e o Gomamon cantando pro Digimon lá acordar, entendeu? Eles estão... Nós cantamos pras estrelas... Aí eu... Cara, eles cantam o encerramento de Digimon, cara. Eu acho isso muito engraçado. E ele canta como nós cantamos pra estrelar, voz heavy metal, cara. Ele canta muito da hora. Cara, tem muitos episódios sendo risada. Sabe uma coisa que a gente poderia falar? É em relação à estética dos Digimons, né? Que muda drasticamente. Quase não sai. Não só a sua personalidade, mas como as suas características físicas, né? Por exemplo, o Teumon, quando desenvolve para Angel Woman, né? Woman. Cara, ela é muito linda, mano. Você não imagina que, obviamente, seguindo o padrão, né? Você acha que vai ter um felino, um tigre, alguma coisa. E ela é de Digimon, por exemplo. Puta, e ela é linda, velho. É linda demais, mano. Sabe? É incrível. Eu achava isso até ver uma cosplay com os dentes zoados que veio dentro da universidade. Cosplay é foda. A própria evolução da Patamon, tá ligado? Que é aquela fada também, que é bonita pra caramba. A digivolução também da Breedramon, que depois se transforma na Fênix, né? Ela é gigante. Me explique uma coisa, por que que apenas uns Digimons eram em 3D e outros não? Pra economizar, né? Porque Sério mesmo? Aquele tipo de animação, naquela época, era caríssimo. Uhum. Era caríssimo, tanto que a gente só via, só começou a ser daquele jeito a partir da desevolução do Agumon pra Metal Greymon e do Garurumon pra Wery Garurumon, só daí. Só esses dois, se eu não me engano, né? Isso virou meio que tradição ao longo da série, né? Sim. No Digimon 2 foi assim também, só com os dois protagonistas, Davis e o Ken. No 3, excluíram o menino, que eram três protagonistas, só fizeram com dois, A mulher ficou de fora. E no 5, acho que foi pra todos, se eu não me engano. Então, porque tem um episódio... Peraí, todos... só pra lembrar, o 5 é que o principal da porrada em Digimon, não é? Isso. O Datsquad. Não, beleza, só pra lembrar. Então, e lembrando que tem episódios que transformam todos de uma vez só. Agora imagina você fazer isso em 3D de uma vez só. Eu acho que são vários. Desde a forma de, por exemplo, o Agumon, ele ia desenvolvendo até chegar em War Greymon. Imagina, cara. Deu tanto de grana que isso não custava na época. Uma outra dúvida aqui também. Que merda que deu? Porque tem muita coisa que ainda não me lembro, né? Então eu tô puxando pela memória conforme eu tô vendo algumas imagens e tal, né? Que merda que deu pro Agumon se digievoluir pra Skullgreymon? O Thales. Forçando ele e não vivo de acordo com o brasão, e sim com o egoísmo disso. Ele queria... O sentimento dele era de matar. Então, foi uma evolução Thales... errada. Ele adotou uma outra cadeia evolutiva naquele momento. Tanto que o Thales fica meio grilado de deixar... tentar fazer o Agumon desenvolver pra falar de perfeito. Então a gente conclui que os Digimons, eles também, além de ter o brasão, eles dependem do sentimento dos seus Digi escolhidos. Exatamente, por isso que eu falo que eles são meio que avatares dos Digi escolhidos. Porque o Agumon, ele evoluiu pra aquilo lá, não porque ele queria, mas é pelo desejo do pai. Foi o único, né? Foi o único que deu merda, né? É, ele queria que eles se desenvolvessem. Eles são dados, e como qualquer dado, eles podem se corromper. Ele queria que eles se desenvolvessem, não exclusivamente pra matar o inimigo. Ele tava naquela, sabe, não, eu tenho que matar ele, ele queria que ele desenvolvesse, chegasse na outra forma por causa disso. Consequentemente, o sentimento ruim gerou uma evolução ruim, entendeu? E, nossa, isso que o Greymon é assustador pra caramba, né, cara? É feio, né, velho? Eu tava vendo aqui, é feião. Assustador pra caramba. Foge totalmente da estética dos outros Digimons, né? Por exemplo, o Seraphimon, que é a última evolução do Patamon, ele pode se corromper pra Lucemon, por exemplo. Ou a Angelmon pode se corromper pra Lady Devimon. Então são sempre opostos, muito, muito interessantes. Sim. Se o Skullgreymon fosse um vilão, ele ia ser foda, hein? Nossa. Ia ser difícil derrubar, hein? O que talvez essa lógica do Lucas me diz, que talvez a digievolução sombria do Angelmon possa ser... Eu tô tirando isso dados estimados baseados em porra nenhuma. Possa ser o Miotismon. Mas isso é possível. Não, então, tô tirando isso com base. Um Patamon com dados corrompidos pode virar. Com certeza. Ou um Devimon fase acima, que não deve ter, sei lá, o Diaboromon do filme, sei lá. Mas isso fica explícito, João. Quando aquele Digimon, Mega Digimon, aparece no final lá, que ele fala, pô, a gente queria carinho, a gente queria amor também, a gente queria sorrir, ficar mas sorrindo. Tava se cheirando o Digimon, né, cara? Pra vocês poderem abraçar. Você vê que, tipo, só sentimento negativo foi pros Digimons do mal. Só sentimento ruim. Então, por isso que eles se transformaram naquilo, né, que eles são. Então, há grandes possibilidades do Digimon ter sido o Angemon. Seria da hora se tivesse um spin-off sobre isso. Se você procurar a definição do Devimon em algumas wikis relacionadas a Digimon, você vai ver que existe teorias de que o Devimon seria um Angemon que caiu do céu e tal. Não ia ser da hora se tivesse um spin-off de explicar, porque tecnicamente então todos eram bons, né? Sim, tecnicamente sim. Isso aparece um pouco em Digimon 4, vamos esboçar um pouco disso. Que na verdade é Digimon 1, né? O 4 é o primeiro. Na prática, o Digimon 4 é o primeiro Digimon, que ele se passa antes do Tai ir pro Digimundo. Na verdade, eles não têm relação nenhuma entre si, né? Se você parar, no primeiro Digimon, quando o Genai tá explicando lá, ele fala, já teve um grupo de Digi escolhidos. E quando mostram, eram 5. E eles tinham mais ou menos o protagonista sempre parece o Tai, porque os caras não têm imaginação. Então, e pela composição de personagens, você vê que são os personagens do 4. Eu não sei se foi planejamento ou se os caras falam, pô, vou copiar aquilo lá. É interessante porque mostra um pouco das categorias, né, do Digimundo. Mostra bem essas classes, esses grupos, aparecem os Cavaleiros Reais e tal, os Arcanjos do Digimundo e tal. Ele mostra um pouco da mitologia de Digimon, é interessante pra mim por isso, entendeu? Porque enquanto série mesmo, é um pouco maçante. Ainda dentro de Digimon, qual que que é a cena mais marcante pra vocês? Então? Porque tem várias cenas emocionantes, ó. Como eu disse, ele a princípio, ele parece ser um anime muito infantil, tá ligado? Mas se você for olhar as camadas dele, a profundidade, você vê que dá pra absorver muita coisa. Eu acho assim, a primeira evolução do Patamon, a vez que ele desenvolve pra Angemon, acho que foi o que marcou, que definiu qual vai ser o rumo da série. Porque até então eles estavam lutando contra Digimons que estavam infectados pela engrenagem negra. Então eles tinham que lutar pra libertar eles da engrenagem negra. É, foi a primeira vez que eles tiveram que lutar pra literalmente derrotar o cara, pra apagar os dados dele. Uhum. E foi que... Para o Holy Angemon é... Nossa, brutal, cara. Nossa, evolução. O Holy Angemon é muito roubado. Cara, eu acho que Nossa. Tinha alguém que gostava muito do Patamon, né, cara? Porque ele evolui, cara. Ele vai dar porrada. Cara, o Angemon, que é um Pokémon nível adulto, ele conseguia encarar o Piedmon, que é o líder dos Mestres das Trevas. Sim. Aí eu achava isso. Tanto que na hora que eu vi que ele evoluiu de novo, desenvolveu, eu falei, acabou a brincadeira. Acabou, ele sozinho derrota todo mundo. Porque não tem como, cara. Ele é muito roubado, cara. Eu adoro o Patamon, velho, mas ele é roubado demais. Mas é clichê japonês, né, velho? Sempre o personagem mais frango é o que vai se destacar, mano. É o que eu acho broxante, cara, na segunda temporada, que eles viram tipo aquelas esfinge egípcia, né, cara? Digimon com cara de esfinge egípcia, né? Mesertimon e Pegasumon. Que horror, cara. Fica muito feio. Ele sai de duas Digivolução foda, né? Pra um modo Digivolução feia, cara. Horrível. Aquelas... Como merda. O que mais nós podemos falar? Já falamos das músicas. Mestre das Trevas, cara. Pokémon, né, cara? Esse você vê que, tipo, você pensa que ele vai ser o... De todos os Mestres das Trevas, ele é o pior, velho. É o mais lazarino. Ele é ruim. O Pinocchio é ruim. Ele é ruim, cara. É o mais lazarento que tem. Zica, brother. E é nessa saga que você toma a dimensão de como o Agumon também é roubado. Quando você fica sabendo que ele tem o destruidor de Dramon. Tipo, basta o Digimon oponente ser da série Dramon, ser tipo dragão, ele automaticamente tem fraqueza contra o Agumon, cara. Não precisa fazer mais nada. Desses quatro aí, eu também achava da hora o Metal Cidramon, velho. Então, mas o Metrô e o Dramon, ele passava medo até o Izzy descobrir que o Agumon tem o destruidor de Dramon, né, cara? Depois ele ficou meio bucho. Na hora que você viu que ele tinha que ir lá, você... Ah, acabou, né? Eu não gostei muito dele, não, cara. Aquele Greymon de ferro, tanto assim, em cima das costas, eu achava ele mais brutal. O Mugen Dramon. Isso, ele era mais brutal. Eu tenho uma teoria que o Mugen Dramon é a fase extrema desenvolvida a partir do Skull Greymon. Não, ele é a partir do Andromon. Peraí, ele é a partir do Andromon? Também, sim, mas pode também ser. Caralho, que louco. Mas também. Pra mim ele fazia mais sentido ele ser a fase extrema do coisa. Mas pode ser também. Cara, a gente não falou do Genai, né, velho? O que é o Genai? É o velho que tava passando e não tinha o que fazer. Ó, tá por aqui mesmo. Ah, dá um sentido pra ele quando ele mostra que foi ele que lutou pelos brasões, pelos digitamas, né, pelos digivices dos escolhidos e tal. E ele que, segundo a Kari explicou lá, foi uma pesquisa que pesquisou os dados de cada um dos escolhidos e viu que eles tinham as características para serem os escolhidos, né? Parece que ele que liderou essa pesquisa aí e tal. Ele que, quando aparece o palhaço lá, putz, esqueci o nome dele, o palhaço das duas espadas lá, isso, pra acabar com os ovos, ele que luta contra ele entra dentro da armadura do outro Digimon, okay, e salva ele. O que é o Genai? Porque não é explicado se ele é um Digimon, se ele é um, um humano. Ao longo da série, você observa que existem seres que estão relacionados ao Digimon que não são necessariamente Digimons. Ele é tipo Bill. Aquela entidade que toma o corpo da Kari, ela fala, eu sou Digimon que nem os outros, só que eu não consegui me decodificar em um corpo, entendeu? Aí eu preciso usar o corpo dela pra falar com vocês. Entendeu? É o Digimon que tá na nuvem, né? É, exatamente, por aí. Foi daí que a Microsoft tirou a ideia pra fazer a nuvem. O cara tá assistindo Digimon, olhou aqui lá, bateu na testa. Tá aí, gostei. Ô, tem uma ideia pra você, Bill Gates. Vamos fazer essa porra? Só pra responder, o Genai é um personagem que no passado ele foi criado a partir das informações do humano chamado Ryo Akiyama, depois de derrotar o Zed Villainimon. Então, tipo, ele é como se fosse o sistema operacional, tá ligado? Do mundo do Digimundo. É ele que tem todas as informações necessárias pra tá passando pros Digi escolhidos. Possivelmente tipo antivírus, né? Como se fosse o sistema imunológico, tá ligado? O Genai é aquela mulherzinha do Avast que grita a sua definição de vírus. Tipo isso. É, exato. Pronto, perfeito. o Digimundo, ele tem literalmente uma parede de fogo por onde o Apocalimon atravessou pra chegar, cara. É, aparece logo no finalzinho, o Genai, se não me engano, e o Kentarumon, eles falando, ah, a parede de fogo, ele tá atravessando. Então você vê que é realmente relacionado a dados, ao mundo digital mesmo. Sim, totalmente, totalmente. A primícia, eles usaram isso como base, né? E com relação aos filmes, vocês chegaram a assistir os filmes? Nenhum. Não, cara, eu não vi nenhum. Eu vi só o que passou na Globo. São três filmes que eles juntaram em um só, né? Então englobou duas partes referentes ao Digimon 1 e uma parte referente ao Digimon 2. Né? A parte focada no Digimon 2 é uma bosta. Sim, é, o Patamon e o Teomon mega Digivolve só pra liberar os Digivolves do milagre pra eles conseguirem derrotar o Kerubimon corrompido lá. Cara, sendo que eles poderiam ter desenvolvido pra dar pau nele. Eu vou falar uma coisa, eu acho que todo anime que tem filme é uma merda. todo. Não, mas o filme... É, a parte referente à divulgação de DNA do Agumon e Metal Gear foi até legal. É a mesma coisa que spin-off, velho. Mas aí que tá, filme Davi. De anime, pra mim, é spin-off e eu acho spin-off uma merda. Davi, mas aí que tá. A parte referente ou filler, né? Quer dizer, na melhor spin-off não, filler. É, a parte do Digimon 1 faz muito sentido, porque ele segue a cronologia. Então você vê as coisas seguindo. Me convença. Então faz sentido tudo que acontece. Ele é dentro da história, ele é um complemento pra história. A parte do Digimon 2, ela não se encaixa em lugar nenhum. E tem algumas cenas que fazem referência justamente a flashbacks da série. Você lembra quando mostra que a Kari e o... todos os meninos, os dias escolhidos, eles viram um Greymon lutando com um Pardalmon lá, não sei o nome do... Parotmon. Pardalmon. Era um papagaio gigante. Olha, é um papagaio. O poder dele é ficar imitando voz. No começo do filme, conta isso. Conta eles conhecendo o Agumon crescendo, virando Greymon e tal, e aí você vê... É um resumão. Não, é conta o que aconteceu naquela parte que ele... Por que eles se tornaram de escolhidos. Uhum. O restante do Digimon do filme, ele acontece depois da série. Então você consegue acompanhar de boa, você fala, pô, que legal. Tanto que é assim que acaba, ele, o Tentomon e o Agumon estão lá e fica assim, nossa, quanto tempo que a gente não se vê? Tipo, você vê que tipo, passou 6 meses, 1 ano depois do fim da série. Então é bem bacana. O problema é que quando chega na parte de Digimon 2, ela não faz sentido. Você pode ter acabado de ver a série que você não acha lógica nele. E tem um segundo filme ainda do Digimon 2, que é a vingança de Diaboromon, que é quando aparece o Imperial Dramon modo paladino, só que só apareceu pra dar um golpe, sei lá. E é um muito foda, aquele que criou o grupo dos Cavaleiros Reais, que é a elite dos Digimons guerreiros, né, do mundo, cara. É, vamos lá, considerações finais, Eduardo? Velho, Digimon, cara, é um anime assim que você olhando, você vai menosprezar, mas você assistindo, ele vai te surpreender, te prender até o final. Não é pra criança, já é pra adolescentes já acima de 12, 13 anos vai entender. E é muito foda, cara. Eu tô esperando coisas boas aí dessa nova temporada que vem em 2015. Davi? Cara, eu tenho um carinho muito grande pelo Digimon, né? Aliviou a minha dor no momento que eu tava passando por um momento muito complicado. E foi um anime que me ensinou tanta coisa que, sabe, o valor da amizade, a recompensa das percas, sabe? Você perde alguma coisa, mas você sempre vai ser recompensado na vida se você tiver uma atitude positiva. Como o Eduardo falou e eu tinha falado no início, é um anime que você batendo o olho, à primeira vista você vai ser preconceituoso, porque a estética dele não condiz com o seu roteiro. Não sei se eles fizeram isso para amenizar até mesmo a mensagem que eles estão passando, ou se foi uma jogada de marketing para atrair vários públicos. Mas dê uma chance, pelo menos para a primeira temporada, que foi a temporada que eu acompanhei. Não assisti a segunda temporada, mas dê uma chance para a primeira temporada, que ela é fantástica, surpreendente, com uma trilha sonora foda, e eu me ligo muito em trilha sonora. Ela te põe no clima, ela te deixa bem situado com o que está acontecendo. E é isso, galera. Apresente pros seus filhos, mano, sabe? Então a gente tá tão carente hoje em dia de bons desenhos na televisão, né? Apresente pros seus filhos de Digimon, que com certeza eles vão gostar também. Christian? Vai tomar no teu cu, seu filho de uma puta. Quer deixar isso registrado, Lucas? Você é um filho de uma puta. Eu acho que todo mundo falou tudo, mas só pra complementar, eles são digitais e são campeões, cara. Bom, o que eu tenho pra falar é que Digimon faz parte de um complexo, assim, de mitologia, sabe? Muito mais vasto, um universo grande e expansão. Então, é uma série que vale a pena você procurar outras mídias, como jogos, mangás e tudo, pra você entender um pouco mais, de até de aspectos que na série não ficam tanto claros, com essa questão do Greymon e tal, essa questão de um Digimon poderia adotar outras evoluções que não são aquelas que a gente vê na série, né? Então, por exemplo, um Coromon pode acabar em Metal Sidramon, não necessariamente em um Agumon. Agora eu entendi o porquê que o Agumon do Digimon da Squad virou um monte de Digimon diferente. Agora vira Geogreymon, a família Greymon é bem grande, assim como tem a cadeia evolutiva de Angemon. Tem Slash Angemon, tem várias outras coisas. Peraí, Slash Angemon tem cabelo cacheado e usa cartola? Eu acho isso muito broxante também, sabia? Você perde a característica, mano. Eu acho que ficar desenvolvendo também pra diversas coisas diferentes é um pouco complicado, mano. Não, eu acho legal porque se diferencia de Pokémon, entendeu? É porque Pokémon, você sabe aonde o Pokémon vai chegar. Entendeu? Sim. Só o do Ash que nunca. Só um negócio aqui. Eu tô maluco, eu tenho essa memória na minha cabeça. Às vezes é porque eu bati muito a cabeça quando criança e surgiu essa memória na minha cabeça. O Pikachu evolui uma vez, o Ash chora e ele regride, não é? Não. Não? Não. Você é maluquice na minha cabeça? Sim. Que é maluco. Não é bom da ideia. Beleza. Pô, eu tinha essa imagem na minha cabeça, cara. Pokémon é merda mesmo. A gente esqueceu uma curiosidade, né? Digimon não morre, né? Ele sempre, os dados dele são reaproveitados, ele volta a ser um Digitama. E volta com todas as informações, ele simplesmente regride, né? É como se fosse uma reencarnação, né? Uma reencarnação consciente da sua vida passada. É um dado importante a ser colocado, até mesmo deve ser por isso que existe tantas séries de Digimon, né? Eu gosto dos vários aspectos da Digievolução, porque ela dá um ar um pouco mais humano ao Digimon e não como um bicho, como é Pokémon. Eu quero me despedir desse cast, me pedindo mil desculpas pro Eduardo, mas eu acho que eu dei uns 20 cortes nele, uns 20 bloqueios de vôlei, sabe? Ele ia cortar ou bloqueava, mas é que é um assunto que eu gosto muito e eu acabei me empolgando um pouco. Obrigado, Eduardo. Não, mas é compreensível, Digimon é bom mesmo, cara. Mais alguma consideração, galera? Sei lá, o mundo animado, velho. Breve, não será mais blog, vai ser um site, se Deus quiser, entendeu? Mas enquanto não chegar a site, acesse lá o mundo animado, no Facebook, no blog, os links estão aí embaixo aí. E valeu mais uma vez pelo convite, cara, sempre um prazer falar com aqui no Switch On, entendeu? Eu espero estar na próxima. Eu também agradeço demais por poder participar mais uma vez do Switch On. Vocês estão devendo uma visita pra nós lá na casa de chá do chado5.com.br. Pra gente bater um papo sobre músicas, principalmente músicas, aberturas de anime. Aqui a galera manja, caralho, tá ligado? Então vocês acessem lá o Conversa Sai Fora dentro do chado5.com.br, que a gente tá lá quinta-feira sim, quinta-feira não, quinta-feira talvez, quinta-feira quem sabe. Então é isso, gente. Até a próxima e esperem as próximas edições das próximas temporadas de Digimon. Valeu! As aventuras dos 8 Digi-Escolhidos terminaram. Mas o portal não foi fechado para sempre. Não foi a primeira nem a última história de aventuras dos 8 Digi-Escolhidos. O portal para o Digimundo pode se abrir de novo, se você não esquecer os Digimons. Se você quiser, talvez. Awakening. Pô, o Dudu tá falando aí, ô? Dudu, se você estiver ouvindo, se comunica aí no chat. Tudo bem, menina? Tudo bem. E a senhora? Tudo bom, cara. Standing by. Isso, ele se divide em 4 sagas, digamos assim, né? A primeira temporada. Que a primeira saga era o Devilmon, depois vem o Etemon, aí vem o Miostimon, né? Miotismon. É, Miostimon. Ah, foda-se minha pronúncia. Standing by. Como sempre, né? Agostinho é. Não, ele entra assim 10h30 da noite, ele entra. Aí ele entra e fala que vai começar. Aí na hora que a gente fala assim, não, beleza, vou te colocar na conversa. Aí ele, não, pera aí que eu vou ali comer, me dá 10 minutos. Pera aí que eu vou... Agora me dê licença porque eu vou cagar. Mas só se a gente gravar e botar a parte dele depois na edição, né? É porque não é vocês que edita, pô, da puta. Standing by. E aí, Davi, muito avião caindo por aí? Caraca, velho, vocês viram, mano? Tá feia a coisa, né, mano? Davi, você viu alguém com um RPGzinho aí, cara? Irmãos? Com RPG? Na onde? Como? Quem? Por quê? Na onde? Aí, Santos, você viu alguém com RPG aí? Não. Ah, sim! Não vi, não. Eu pensei que era RPG jogo, mas tava falando do... Não, fala da arma. Do trabuco. Caraca, eu tava vendo Metal Gear agora, o que vai sair. Tá foda, hein? Eu gosto do Davi porque ele completa as frases dele 10 minutos depois que ele começou. Não, é porque eu tô conversando aqui com o cliente, eu tô tentando me despedir. Chega pra... Deixa eu te ensinar uma técnica que funciona muito bem aqui em Minas. Tchau. Você vai falar assim, tchau. Deixa... Então tá beleza. Nada melhor do que o Agostinho com 1h20 de atraso falando boa noite, gente. Foi, ele mandou aqui mesmo. Nada supera isso. Mas continuando... Vocês não vão fazer jabá não, bando de viado? Ainda precisa? Precisa. Então, não, agora, porque o Dudu agora é o senhor fodão, né? Ele é jovem nerd. Não, não preciso fazer jabá, né? Porque eu sou foda. Dudu é quase o Érico Borgo do Belete. Meu Deus, cara, vira essa boca pra lá. Standing by.